aproximadamente 1649. Me parece que ele está ali a 60 milhas no nível 240 em contato com o centro. E só o centro sabe o que está acontecendo. Então o senhor vai subir para o nível 220 e vai chamar um 25 decimal 1 no detentor da área, tá bom? Tá bom, meu amigo. Muito obrigado. A gente vai agora passar para um 251, acendendo para o 220. Obrigado pelo apoio. Qualquer coisa a gente está retornando aí. Dole Salvador, muito boa tarde, ao 2231 no passarelo, transferido e no ideal de descida. Transferido 2231, no... autorizado via chegada Mare, ajuste 1012. Via Mare e 1012, confirmado? Afirmativo, ajuste último. Obrigado. Uniforme Juliette Alfa Tango, controle. Gente, qual o tipo do equipamento? Ultra leve, vamos acionar o transponder 2221, qual o seu estimado para pouso e nível que está mantendo? O 241. 5241, no decolar 245, chame o controle 119.8. 19.8, muito obrigado e boa tarde. Ok, hora certa, 1746 mais 2 horas. Salvador, boa tarde, o Trip 5241, transfere. Trip 5241 é o controle, contato radar. Chanamento 3, 2, 1, autorizado, Alemanha, mantém cabeceira 1-0. Controle. Está prosseguindo para Salvador? 109. Ciente, operação visual, ajuste 1012, desça para o nível 055. Controle o 5241, quando possível, direto Vitória da Conquista. Anotei a solicitação, compra a saída devido ao tráfego. Ciente. iniciando? Confirme parte onde se encontra a pista de onde vai colar e nível, senhor. Gente, 1000 pés decolando da pista 17, o senhor está pronto para cópia? Tango Kilo Romeo Oscar autorizado, Siri, 1000 pés direto, decola pistão no 7, primeira curva direita, corredor Axé, controle 119.8, torre 118.95, aciona o transponder padrão Kilo Romeo Oscar. Bordo, acionamento táxi e decolagem. No pátio 5, chame torre, frequência 1895, Oscar, bom voo. Solo trip 5627 para o táxi, está com 36 de POB, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Recife. Copiado trip 5627. Táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto 050, ajuste no 012. Correção, ajuste agora no 011, 1011 no ajuste. No ponto de espera, chame torre 118.95, 5627, tem um bom voo. Gente, autorizado a ver a parte principal, depois a Índia. Quando pronto na 10, chama na torre 18.95-35-5627. Mantenha a saída devido ao tráfego decolado à sua frente, um ATR, câmbio. Quero sair do Mercedes. Romeo Oscar autorizado, táxi 70 e São Papai, reporte para ingresso na pista 17. Controle 5241, informa que na 15ª milha vai passar provavelmente no nível 95 ou 100. Luciente, para sua informação, tem a aeronave da Passarelo passando Mari, está na via Mari passando 9.700 e descida, conforme abrevi a carta. Informação para o trip. Está ciente, fomos autorizados na cópia da autorização após o airborne, voar direto Vitória da Conquista, confere? A gente vai modificar essa autorização devido a tráfego. Vetoração, direita 270, falha de comunicação a nível 150, vai conquista. Sente direita 270, caso falha, passando o nível no 50, vai conquista. Oceano 6321, vetoração para evitar tráfego, direita 280, falha de comunicações, nível 150, voa elef. Direita 280, caso de falha, 150 elef. Site autorizado ANE, decolar pistão no 0, vento 190 graus, 190. Autorizado ANE, decolar, 5627. E é bom, 0193207, conforme solicitado, estou mantendo a raiz de luz. Ciente, reduza para 250 nós. Autorizado via chegada Mari, ajuste no 011. Salvador, Xané 6321, pode voar direto do Elefo, mantendo a proa 280. Mantenha a proa 280, aguarde para voar Elefo 6321. Mantenha a proa 280, aguarde Elefo. Romeu Oscar, autorizado a decolar, pistão no site, vento 120 graus, 1 noite. Passaria do 2231, autorizado sinal de procedimento ILS X-Way, reposta apresentada. 7 ou 2231, informarei. Cinco meia, dois meia, decolador 57, chame controle na frequência 119, decima 8. 1198, boa. Meu Oscar decolado aos 57, chame controle 119, decima 8. 198 Controle Salvador, Papatango Kilo Romeo Oscar. Papatango Kilo Romeo Oscar, mantenha-se em condições visuais, corredor Axel no 1000 pés. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Autoriza direto Siri a 2500 pés. 1 no 1000 pés. Romeo Kilo Romeo Oscar. Controle Salvador, Trip 5627. Trip 5627, contato radar, saída PUCA, sube, mantém 190. Saída PUCA, mantém, sobe, mantém 190, Trip 5627. 55 autorizado para Serra Brava, Golfo Romeo, via para Zulu 44, até a posição Nilsa, após direto, Libra de voo 340, pistinho 110, primeira curva à direita, subida da El, Leda Eudes. Controle 119.8, aciona 5166, são 3155. 3155, atualizado Guarulhos, 1340, Apesulu 44, Wilson, direto. Decola 10, curva direita, Dael, Leda, Eudes, 119.8, controle, 5166, transporte. Correto, são 3155, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Tchau, a nível de voo 050, ajuste 10 no 2. 050, na bom, voo 925. Controle, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Autorista 2500 pés, direto Siri, radial 235. Passaredo 2231, estabilizado e já avisou. Passaredo 2231, contete final do procedimento ILS X-Way Torre, 1118.95. Afirmativo, completando com a torre 1895, obrigado, boa. Kilo Romeo Oscar, autorizado direto Siri, 2500. Graças, Siri, 2500. Controle, Salvador, boa tarde, Papá Romeo. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa tarde, chegada Mari, via chegada Mari, compra o perfil. Aqui foi retido pelo centro, quando foi do zero. Desça para nível de voo 050, ajuste no 09. Desce para o 050 com ajuste? 10-11. Então, daqui para 5 do 10, Oceané 6321, chame centro, Recife na frequência 128, decimal 8. Recife 1288, Oceané 321. Para informação, chegada do dia. Livre pouso na 10-22. 2231, Rona 0 ou Nona. Pegada aqui na Angel Mari, é cumprida a pergunta ou não? Gente, comandante, essa dúvida já causou um conflito de tráfego dentro desta terminal. Foi solicitada ao DCE a informação correta e nos foi passado um NOTAM informando que esta fraseologia mantém-se em vigor, porém, quando não pago via, deverá ser explicado detalhadamente qual fixo que a aeronave está livre da restrição. A regra é cumprida, mas obrigado. Ok. Se eu tiver condições aqui, eu passo para o Francisco. Obrigado. Controle de Salvador, Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, passado, caixa 13. Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, desça para o 1500 pés, reporte Farol da Barra. O 1500 pés, reporte da Farol da Barra, Mike. Não 3217, reduza para 2109, número 2 na aproximação. Reduzindo, 3217. Lute animais de controle. A sua escolha, tá? Condições visuais, você vai voar na proa norte até atingir 1500 pés. Na proa norte até 1500 pés? Afirmativo, você vai voar na proa norte até atingir 1500 pés e após voar rotatória. Após rotatória, proa norte após rotatória. 1500 pés, mais. Só 3217 indicado. Tá reduzindo para 210. Gente, subvetor curva à direita 5 graus e desça restrito 4000 pés. Gente, 4000 pés, direita, vetoração, proa 225. Curva 925. Prossiga. Por gentileza, copio o NOTAM. Prossiga. NOTAM Zulu 0811 de 2012. 2012, né? Afirmativo. Entendi, obrigado. Tal dúvida já causou conflito de tráfego e o DCE emitiu esse notão para esclarecer a todos nós que tínhamos essa dúvida. Entendi, gravação 25. Azul 6918 desça para 2000 pés, autorizado DLS. Entendi, azul 6918. Azul Charlie Mike, controle. Charlie Mike, na escuta. Eu preciso que o senhor desça, Charlie Mike. A circulação aérea não permite o senhor a 5 mil pés nessa área. Passarelo 2231, Nizão, na escuta. Passarelo 2231, boa tarde, taxi Alfa e Kilo, até o Pátio 3, remota 02. Alfa, Kilo, Pátio 3, 02, passarelo 2231. Rono 925, reduza para 2009. 209, Rono 925. RIP 5241, no chame centro, Recife na frequência 128.8. RIP 5241, não copiou. RIP 5241, no chame centro, Recife na frequência 128.8. Da proa é o localizador, proa 3217. Então 3217, curva esquerda, pro 195, limitado pelo QD Mike 080 do NDB de Simbra. Proa 95 à direita, limitado pelo 80 de Simbra. 1925, reduza para 1709. 1925. 14418, autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama pronto para o táxi. 14418. Controle? Confirmo, 3217 atinge 4000 em condições de voo visual para prosseguir a descida. Então 3217 desça para 3000 pés, permanece o ajuste. 3000. Meu peço 3217 visual com tráfego nacional. 3217 nessa pro autorizada interceptar com o localizador, reposto estabilizado. Agora vai curvar à esquerda para reinterceptar o localizador da 3217. Mantém 3000? Mantenha 3000 pés, na 3217. 7. Azul 698 visual flagrado. Voo 9925, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo QDMIC 080 do NDB5. Ciente, mantenha proa, limitado pelo 080 de acerro, voo 925. Azul 6918, chame torre 118, décima 95. Ok, 6918, chame a torre. Ah, QDMIC não subiu na folia não. Azul 6918, chame torre 118, décima 95. 895. São 3217, curva esquerda proa 075, pode estabilizar? Pode estabilizar. 918, boa tarde, final da 190. Azul 6918, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, o vento é 130 graus, 12 nós. Altímetro 1011. Gente. 5, desça para 4000 pés. 4000 pés, 925. 3217, desça para 2000 pés, permaneça. 2000, 3217. 925, desça para 2000 pés, ajuste no 091. 2000 no 091, vou na 925. Vou no 925, foi Duna para interceptar o localizador, reporte estabilizado. Boa Duna, reporte estabilizado, vou na 925. Controle Salvador, no 075 da Gol, passa 1970 para 150 de ATC. 7 com... nove a bordo. Alterna Galeão e tem 3 horas e 20 autonomia. Para 050, no 075. Ajuste no 011, tem um bom voo, azul 4118. Ajustado no 011, direita ainda, deixa eu quantificar 29, sim, azul 4118. Obrigado, bom trabalho. Torre, até 3217, final, pistão a zero. 3217, continua em aproximação, número 2 para pouso, reporte baixado, travado, o vento no momento é 130 graus, 12 nós, altímetro é 1011. 11, aguarda, está livre, já te confirmo, chefe. Azul 6918, livre pouso na pista no zero, vento 130 graus, 12 nós, confirme baixado, travado. Entendeu que está livre, pôs. Pisar de LS, form Boeing 738, passando a Duna agora, vai seguir. Mensagem para o Romeu Amador, patrão. Afirmativo, desça para 2000 pés, tráfego que o precede, Boeing 738, passando a Duna. Desça para 2000, o Romeu. Com 1925, chame torre. 118-95. 118-95, 1925, boa tarde. Papá, Foxtrot, Foxtrot, Zulu, serviço radar terminado, 66 milhas, nordeste do VOS Salvador, chame Aracaju, 120-3. Torre Salvador, boa tarde, 125 NLS, X-Ray da Luzana. 1925, isso não é aproximação, número 3 para pouso. Aguarde autorização de pouso, vento 130 graus, 119, o altímetro é 1091. 1091, aguarde o pouso, 125. Troca Bravo, prossiga. Livre direita, chame só 121, decimal 9. 219, azul 61, azul 69 e 18. Machado checado, final de 2 milhas, 3217. 3217, livre pouso na pista no 0, vento 1190 graus, no 2 nós. Livre pouso na 10, 3217. Sexy Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01. Meu Oscar Bravo, prossiga. Salvador 418, tá bom, ponte cara da 1-0. Azul 418, ciente, mantém a ponte. Obrigado. Tudo bem, mantém a ponte. No pátio, autorizado, iniciando 05, chama o táxi. Fazer o horário da azul, autorizado, chama o táxi, então 3-0-5. Vai estabilizado no posto localizador, Romeu Golf. Romeu Golf, completo final do procedimento, torre 118-95. 1950. E Salvador, tá bem? Papá Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu Golf, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, vento 150 graus, 13 nós, altímetro 1091. Matheus, a nossa intenção, senhora, é foi um marcador circular para 1-7. 1-925, livre pouso na pista 1-0, vento 1-140 graus, 1-0 nós. E o pouso 1-925. Tipo, Romeu Golf, ciente, após para cancelamento das regras de voo. Mati vai reportar. Reporte Parque de Pituaçu. Cabral, confirme código acionar. IP 5487 na escuta? IP 5446, prossiga. IP 5446, aciona a identificação. Solo 125, Neuron. Gol 1925, boa tarde, Taxi Via Alfa, reporta antes da Taxi Via Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1925. Tipo o meu Golf, regra de voo cancelada às 1h06, autorizado o ingresso no circuito da 1h07 com curva imediata à esquerda. Matheus, já livrou o eixo da 1h0? Vai seguir para a base da 1h07. Afirmo virtual, 1h07. O mesmo vai ingressar aí na saída do Pátio 3, quando tiver condições, ingressa a Juliette até o 04. Para o 04, 7, 2, 7. Espaço azul 411. Azul 411, autorizado a NN, colapso 10, vento 120 graus 12. Autorizado a NN, colapso 10, 419. Tipo, o meu voo, Felipe, pouso 17, vento 120 graus 109. Tem livre pouso na 1-7, meu amor. 1-0-7-5, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Autorizado, desce para 2000, gol 1-0-7-5, camarada estabilizado. Fernando Salvador, trip 5487. Trip 5487, via chegada a mão, ajuste em Salvador, 1-0-1. Charlie Mike, reporte rotatória visual com campo. Rotatória visual com campo, Mike. Trip 5487, via chegada a mão, desça para nível de voo 050, ajuste 1-0-1. 050, trip 5446, via chegada a mão, desça para nível de voo 060, ajuste 1-0-1. 060, 5446. O meu Golf no solo aos 1-8, autorizado backtrack, táxi até o pátio do Aerostar. Mantenha a minha frequência até o corte. Cinco. 1-7-5. Ciente, 1-7-5 a bordo, autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1-18-95, o ajuste 1-0-1, tem um bom voo. 3-1-5-5. De Alfa, ponto de espera 1-8-95, 1-11, então 3-1-5-5, boa. De voo 070, ajuste 1-0-1. Azul 4118, contato radar, submantenha 340, saída da El Leda Bridge. Sobe 310, a da El Leda Bridge 4118. Conjunto agora 1011, né? 304. ILS, para 1-0, bom 1-0-7-5. 1-0-7-5, complete final do procedimento ILS X-Way, torre 1-1-8-95. 1-8-9-5 com a torre, partida presente, 1-0-7-5, obrigado. Azul 4-1-1-8, nível 1-3-1-0, incorreto para a rota. Afirmativo, nosso nível era 3-4-0, achei que estivesse restrito ao 3-1. Negativo, submantenha 3-4-0, azul 4-1-1-8. Ok, subindo 3-4-0, 4-1-1-8. Charlie Mike visual com campo, senhora. Lulu, Charlie Mike, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, boa. 1-1-8-9-5, Lulu, Charlie Mike. 9-5, Mike. 1-3-9-9. Cotejamento correto, portão 08, estima pronto, puxa acionar gol 1-3-9-9. Samara, gol 1-3-9-9. O meu Oscar Bravo, chame torre 1-1-8-9-5. Lulu, Charlie Mike, rebote na RMA. Agora passando rotatória. Tente, continue a aproximação. Repórter 3 minutos da final da 1-7. Confirme a baixada travada. O trem é fixo, senhora. Tente, Lulu, Charlie Mike. 7, Mike. Passando externo, baixada travada, 1-0-7-5 da Gol. 1-0-7-5, continue a aproximação. Agora de pista livre. Continue e aguarda a pista, 1-0-7-5 da Gol. Confirme, Romeu Oscar Bravo? Afirmativo, senhor. Está no canal de Papo Lão. Vai entregar seu sentido para Pouso, 4-4, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, faça 360 pela esquerda. Reporte para aproximação da nossa site. Tá bom. Romeu Oscar Bravo, visual com o tráfego na final da 1-0. Afirmativo, senhor. Está presente, autorizado a aproximar na, pela retaguarda do meio. Alô? Sete Alfa Tango, na escuta? 075, livre pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3 mais. Tem livre pouso, gol 1-0-7-5 da Gol. Engenho Weber Alfa mantém escuta, aguarde. Trizona 55, decolar 233, chame controle 1-1-9-8. 9-8, boa tarde. O Charlie Mike, faça 360 pela esquerda, desconsidere a informação, continue a aproximação, aguarde autorização de fuso. Então 3155, contato radar, submantenha 340, saída da Euleda Eus. 340 da Euleda Eus, então 3155. Trip 5446, confirme velocidade indicada. 240. Sim. 755, confirme velocidade indicada. 2709, 1755. Confirme o controle? 270. Reduza para 2109, 1755. Reduzir 2109, 1755. Passar na Matrizena para 070. Solo, um abraço bravo. Lulu, Charlie, Mike, livre pouso na pista 17, vento 1150 graus, 099. Livre pouso, Mike. Bom, 1075 no solo, 24, chame. Livre direito, chame só 1-2-1-9. 19, obrigado. 1075, livrou, na frente, quanto 1075, boa tarde, taxi via Alfa, reporta para ingresso da taxi Juliette. Alfa, reportará na Juliette. Bono 075. Bem, torre, 1-1-8-9-5. Salvador, boa tarde, 5-4, acesso do elétrico. Reporte no externo, trip, ajuste no 0 no 1. Reporte no externo, 5-4, acesso. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. Passa no meio, entra igual no 7. Polos 2-5. 3-1-4, decolagem autorizada, 120 com 10. Teve decolagem na minha, 3-1-4. 3560, boa tarde, via chegada a Mari, direta para nível de voo 120, ajuste 109. Para 120, pouso autorizado 110, 130 graus, 129. Autorizado pouso 54, respeito. 314, controle, 198, 90. 98, boa. Final do procedimento LS X-Way, reposta brisada. 2000, reportando estabilizado, 5446. Azul 4118, chame centro, Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 1335, 4158. Azul 4118. Juliette, 1075, tá bom. Até o portão 03, via Juliette, coluna 075. Via Juliette, até o portão 03, 075. Alô, Salvador, gol no 399, pushback, acionamento, no gate 08. É. Autorizado, gol no 399, chama ataque. Autorizado, chama ataque, gol no 399. 314, contato radar, submantenha 340, saída mão. 340 na palma, 6394. Confirmo o controle? Cabravo no solo 228, livre frequência. Minha nome é Beralfa, autorizado táxi 70 em instrução Oscar, reporte alinhado e pronto. Brasília Force 2314, Mar Arrival, stand at level 060, KNH 1011. Gol no 755, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Way, reposta brisada. Reposta brisada, LS X-Way, gol no 755. Então 3560, desça para nível de voo 050. Trip 5446, complete final do procedimento LS X-Way, torre 118, decimal 95. 1895, boa. Traz da notificação. Salvador, boa tarde, é o Trip 5446, estabilizado no ILS X-Way. Trip 5446, continua a aproximação, ainda não avistado. Reporte baixado travado, o vento no momento é 140 graus, 13 nós e o altímetro é 1091. Ciente. Galeão no 360 já aprovado, número 1 para cópia, aguardando. Trip 5487. Pousou e livrou via Alfa e Kilo até o Pat 3, remoto a 03. Alfa e Kilo, Pat 3, 3547. Zero. Preparação para final do procedimento ILS, curva esquerda, proa 060, limitado pelo localizador. Está sendo vetorado para final do procedimento ILS X-Way. Papá Romeu, Serra Romeu Bravo, confirma. 4 horas e 10, alternado Galeão. Eco Índia, com destino a Grupo Zulu, Eunápolis. É, comproa nesse momento do farol da barra, mantendo 500 pés o Papa Serra Bravo. decimal 95, 10, 11 no ajuste, com a 319. Obrigado. Sierra Bravo. Valeu 2231 no Barreiras, o nível 180 já aprovado, aguardando com a parte 3. Não, você escuta. Ajuste no 0 no 1, não é para Farol da Barra? É para Farol da Barra, 1 no 0 no 1, no Bravo. Meu Bravo, confirme a altitude que mantém, tipo do equipamento. É um Alfa Serra 50, seu Ito, tá mantendo 500 pés, é o Papa Sierra Bravo. Cena e após guarda a cena, conforme a rosa do plano. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda direto bridge. O controle Salvador, 119.8, aciona 5446. Confirmando a posição após SMAP, Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Chama pronto o gol 1077 para o Spec acionar. Pode, SMAP, Lúvito, estamos para o selecionamento 1077. Confirme só o portão. Toma. Gente, portão 09 autorizado, chama ataque. O gol 1077. Vai chamar ataque, 1077. Romeu, Oscar Bravo, pronto, cópia. Autorizado Salvador para Vera Cruz, 510, decolagem da 17, curva à direita, linha do litoral sul, o controle 119.8 e aciona 0165 no transponder, Romeu Oscar Bravo. Nova Bravo, continue em aproximação da 17, reporte alinhado pronto. 501 único a bordo, confirmando, parte 4. Chama a torre para táxi, decolagem 1895, ajuste no 011. Tem um bom voo, Romeu Oscar Bravo. 400 da Kilo. Trip 5364, via chegada Bonf. Desça para nível de voo 050, ajuste no 011. A Bonf. Ao 050, teria possibilidade de voar a posição do Naus? 5364. Trip 5364, mantenha o perfil de chegada, número 3 na aproximação. Sané 6314, chama centro, Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 275.45, 6314. Estou no 0, vento 140 graus, 10 nós, confirma baixada travada. Afirma. 1755, confirmando livre pulso. E depois o Vono 799 visual com tráfego nacional da 10? Visual com tráfego, Vono 399. Após o pouso do mesmo, autorizado a linha e mantém que a distância na 10. E após o pouso do tráfego na curta, a linha e mantém 10, Vono 399. Via Whisky 42, passarelo 2231. Autorizado barreiras de nível 180, decorada a 10 com curva esquerda para toda a Momo. Após Momo WhatsApp, controle 1198, vai acionar 5450 e a Whisky 42. Informa que não será possível, senhor, cumprir o perfil de 110. Você pode manter 3 mil até 15 milhas. Sim, será coordenado com o controle. O trip, qual é o passarelo 2231? Nossa escolha. Salvador, gol 1077. Confirme. Confirme a saída SMAP, Lúvito, Barbacena. Afirmo, Ampel 10 SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. É a saída da Euleda Bridge, correto? Afirmo, em Bridge, intercepta Ampel 10. É positivo, Lúvito, como é que escreve Lúvito? Lima, Uniforme, Vitor, Índia, Tango, Oscar? Negativo, Lima, uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Ok, copiado. Tem livre decolagem na pista no site, vento 120 graus, 13 nós. Acho que a Bravo tem condições de decolada presente, sem interferir na decolagem do Charlie 150 que decolou à frente. Bom, acho que a Bravo, autorizado decolagem, comproa do litoral sul. Vento 140 graus, 119, o meu acho que é bravo. Em Genovember Alpha, informa um tráfego que decolou à sua esquerda, um Robson 44, não interferirá na sua decolagem. Sítio do Robson, Genovember Alpha. 377-3560. 37, livre direita, chame só 1-2-1-2-1-9. Direita 299. 1-399, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, pista 1-0, 1-399. 1-399, te considero autorização de decolagem, mantenha a cabeceira 1-0, devido a tráfego que decolou da 1-7 com pro do corredor forte. Gente, tá mantendo posição, 1-399. Essa vai fora do sol, tá? Tá bravo, chama em controle na frequência 119.8, decola 238. Bravo. E já não vem para Alfa na escuta da torre? Abriu, na escuta, por favor. Tem condições de curvar de imediato e reportar no ponto médio da pista 1028? Sim, Tereza. Em já não vem para Alfa, curva da esquerda, é cruzamento do campo. Em já não vem para Alfa, evite sobrevoo da aeronave que se encontra na cabeceira 1-0. Não problema. 109, pátio Mono Índia, até ponto de espera com 1895, voo no 077. Essa é uma linha passada, o controle? Três cinco meia zero, controle. 3560, pra cinco. O senhor tá voando o quê? Controle, boa tarde, azul 4206. 3560, tá voando pro 060 e foi autorizado o prosseguimento. Informa que o tráfego manterá proa norte e não interferirá na sua decolagem. Autorizada a decolagem no vento 140 graus, 119. Ok, autorizado a decolagem, voo no 399. Mantenha o escuta até a transferência. Mantenha o escuta, Diego Bravo. Controle Salvador, azul 4206. Azul 4206, via chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 091. 060 via Mari, 4206. Papa Serra Bravo, prossiga. Mandou boa tarde, gol 1077, próximo ponto de espera, pista no zero. Preparatório? O gol 1077, próxima ponta de espera, pista no zero. Gente, mantém a ponta de espera, gol 1077. Nada. Foi Salvador, 4-3-5-6-0, passou em Serra, baixar de checar. 4-3-5-6-0, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. O vento no momento é 1-4-0 graus, 1-1-9, e o altímetro 1-0-1. Quase autorização, 4-3-5-6-0. Opa. 3560, baixado travado? Afirmativo, 3560. 3560, livre pouso 190, vento 150 graus, 099. Pouso autorizado, 190, 3560. Brasília no 360, pronto, cópia. Copa, cópia, está aqui, Lobo 2. Cliente, gol no 925, autorizado Brasília, nível 360, via rota UP Zulu 17. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar a UP Zulu 17. O controle opera em 119.8, aciona 5461. Ei, solicitado pelo controle. Sente, voo e duna e reporte no localizador. Desça para 2.000 pés. Já voado duna, reportará no localizador. Tá descendo para 2.000 pés. Fala, voo 6969. 3.500. Tarde, Salvador Campinas no 340. Pronto, cópia. 74. 399. Papa Romeu, Índia no Vendoral, fala na sua escuta, decolando da cabeceira 97, por onde buraquinho? Papa Romeu, Índia, November Alpha, mantendo condições visuais, corredor forte, 1 no mil pé. Mantendo condições visuais, 1 no mil pé, Índia, November Alpha. Fio da subida da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. O controle opera em 119.8, aciona 5476. Cruzou 340, decola da pista no 10. Após a decolagem, curva direita, saída da Leda, Bridge. Pode aí, aerovia Zulu no meio, direto Bridge, controle 119.8, transponde 5476, azul, 6999. Correto, 5476, porta 01, chama pronto, azul 6919. Fala, Salvador, boa tarde, tá 3560, no plano aqui. 0130 graus, no 1 nós. A gente decola pra no 0, no 0, tá certo. Só chão pra gasolina, 3560. 1-8-1-9-5. Trip 5364, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento LS X-Way, reporta brisado. Afirmativo, descendo para 2.000, livre 5.